2, 1, som. É. Tá funcionando? Falei que eu ia fazer, né? Gravar então. Pra você, ó. Tipo aquelas bonitinhas do Projota. E ela é foda, ela é zica. Negócio da China. As outra mina fica puta, mas ela não complica. Desde moleque na quebrada já olhava ela passar. Não parava de olhar e pensar. Se um dia eu tiver sorte, vou parar de pagar pau e dar um bote. Mas não posso ir com muita sede ou pote. Se levo o toco logo vou pensar em morte. Quando eu te via melhorava o meu dia. E o nome disso eu não sabia. Sintonia dessa menina. Toda hora, toda noite, todo dia. É sintonia dessa menina. Toda hora, toda noite, todo dia. E não importa se faz chuva ou sol, até desmarca os futebol. Fico quietinho com ela, naquela mansão ou na favela. E os moleque ramela, te trato como Cinderela. Eu vou falar com o pai dela, eu vou falar com o pai dela. E o pai dela já quer me matar sem antes nem me perguntar. Quais são suas intenções? Se tá focado na missão, eu tô focado, sua filha me deixa inspirado. Bolado, pilhado, encanado, mas vira uns rap sem outra chapado. Sintonia dessa menina. Toda hora, toda noite, todo dia. É sintonia dessa menina. Toda hora, toda noite, todo dia. Quero te levar pra conhecer o mundo. Numa brisa bem distante daqui. Eu vou te levar pra conhecer o mundo. Numa brisa bem distante daqui. Eu vou te levar pra conhecer o mundo. Numa brisa bem distante daqui. Eu vou te levar pra conhecer o mundo. Numa brisa bem distante daqui.